ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa. Uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje, com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. Estou recebendo neste momento o José de Souza e José Ferreira e o Júlio Souza, né? Dois cidadãos guaranesianos aqui que estão imbuídos nesse projeto para reduzir, nessa campanha para reduzir os subsídios, como os vereadores gostam de falar, mas como o povo fala, o salário dos vereadores. Todo mundo já sabe a minha opinião a esse respeito, já cansei de dizer isso aqui ao vivo, não só no programa Expresso, mas durante a semana, mas hoje o meu papel aqui é de radialista, de entrevistador, então vou me colocar ao contrário desse projeto para a gente tentar esclarecer como funciona tudo isso, né? Todo esse embrólio aí, eu não sei se é um embrólio, mas como tentar resolver essa questão que a população, até onde eu sei, a população clama por essa redução. Júlio Souza, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aí todos ouvintes do programa Expresso. É um prazer novamente a gente estar no programa Expresso e principalmente para falar de um assunto tão importante que é sobre a redução dos subsídios dos vereadores ou do salário dos vereadores, como na minha opinião é mais fácil falar. José Ferreira, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Beleza, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. E agradecer a Pássaro da Ilha pelo espaço mais uma vez. Começo pela pergunta básica: para que reduzir o salário dos vereadores? É uma questão que a gente escuta muitas vezes da boca dos próprios vereadores, né? Para que reduzir o salário? E, na verdade, o projeto, ele é um projeto popular, né? Acima de todas as coisas. Quando lá atrás o Zé, junto com o pessoal do PSOL, a gente não pode deixar de citar que eles que foram o pessoal que encabeçaram em essa campanha, mas ao meu ver é o seguinte, quando a gente vê a expectativa do nosso país, quando a gente vê o que tem acontecido à nossa volta, o povo começa a ficar preocupado também com a parte financeira, não só do município, como do país também. E como nós somos pessoas que acompanham a política tanto municipal quanto federal, então a gente chegou nesse consenso de que a população também precisa se mexer para que de uma forma boa isso vá acontecer. Então, a redução do salário dos vereadores, eu gostaria de ressaltar primeiramente que não é perseguição com vereador A ou com perseguição B, porque na verdade, para mim, para falar sinceramente, é até difícil falar sobre isso, porque eu tenho amigos na política atual e tenho na gestão atual e tenho amigos que vão entrar na política na gestão 2017. Então, a gente tem que saber que não é o fato, às vezes, de uma amizade que faz com que a gente leve até esse projeto. Então, é simplesmente pelo cenário atual que a gente vive e pela situação. A gente também tem que ser participante dos projetos da cidade e também saber para onde está indo o dinheiro popular. A minha opinião é essa. Ô Zé, já ouvi muitos vereadores falarem aqui para mim, em off e até mesmo ao vivo aqui, por que brigar com o salário do vereador aqui de Guaranés? Por que que não briga contra o salário do deputado, do senador que é alto, do juiz, dos promotores? Por que comprar a briga com o vereador aqui? É porque o vereador é mais fraco? Também ouvi isso de pessoas aí na rua, né, quando a gente tava pegando assinaturas. Bom, na verdade, porque o nosso alcance é aqui, né, o município, né? Eu defendo que o problema do país é como existe uma pirâmide, né, uma hierarquia toda. Eu acho que a gente começa a transformação do nosso país aqui embaixo, né? A gente tem que fazer o nosso papel aqui na cidade. Se a gente conseguir, aliás, interessante você dizer isso, né? Por exemplo, a questão do salário dos vereadores na região começou em Guaranés. Guaranés aumentou e puxou as outras cidades da região. Então olha só que interessante, se a gente conseguir abaixar aqui, quem sabe a gente não puxa da região toda também de novo, faz o efeito reverso. Tem isso. Agora, eu, quando eu fui na Câmara, na primeira sessão esse ano, quando eu fui lá falar, né, fui sozinho, ainda não tava no PSOL, não tinha. Eu nem tinha ideia de fazer abaixo-assinado, só queria ir lá falar mesmo, né? Eu achei que tinha que falar isso, né? Meu principal, a coisa que mais me incomodava, assim, é o que aconteceu de novo nas eleições agora, né? Vem uma centena de pessoas, né? Aí acaba a eleição, ano que vem a Câmara tá vazia. Quer dizer, acaba atraindo mais pela quantia do que pela aquela vontade de ser cidadão, de fazer uma transformação na cidade. Então, você acha que esse valor é o que mais chama pessoas para ser candidato? Já mencionando outro dado, a cidade de Bom Jesus da Penha, ela tinha em torno de 40 candidatos toda eleição, é uma cidade menor que aqui, eu acredito. Sim. Eles reduziram lá para 1.400 e nessas eleições tiveram 24 candidatos, dá tipo 2 por cadeira, assim, por vaga. E o ano que vem reduziu de novo e vai para um salário mínimo. Vai em Bom Jesus da Penha? Isso. Ô Zé, mas diminuindo o salário dos vereadores, a gente não vai fazer com que apenas pessoas mais abonadas financeiramente, com pessoas com mais recursos financeiros, acabem se candidatando? Não, eu acredito que não. Por exemplo, a gente está com uma associação, né, nova, que é a Sementes do Amanhã. São pessoas, aí, uma dezena de pessoas dispostas, que a gente se reúne semanalmente. E está dispensando o tempo e não está ganhando um salário para isso, né? Então por que o vereador também, semanalmente, não pode ir lá na reunião e fazer isso por... E aí, R$1.800, né? É um justamente. Bela ajuda de custo aí, né? R$1.800, né? E é importante ressaltar isso que o Zé falou, porque na verdade, por exemplo, a gente tem que usar e ser sincero e correto na forma de falar. Eu gosto muito do trabalho da cidade. Eu já me considero assim, apaixonado pela política da cidade, mas infelizmente às vezes a gente recebe críticas por enxergar a política de uma forma diferente. Muitas vezes a gente tira um pouco do nosso tempo para correr atrás do que acontece na cidade, tudo tal. E esse trabalho que a gente vem realizando, ele não é um trabalho de ontem para hoje ou um trabalho político, muito pelo contrário. É por ter gostado da política, de como que funciona. E quando a gente vê a política no papel, a gente vê o quão ela é maravilhosa. A política, ela é realmente maravilhosa. Mas quando a gente vê a prática da política, o que acontece? A gente vê que não funciona da forma que está dentro do papel. Então a gente começa a ser participante. E já faz alguns anos que eu venho participando das cobranças, sendo ativamente ali dentro da Câmara para procurar saber sobre o salário dos vereadores. E quando chegou nessas eleições, eu pensei, peraí, eu passei 4 anos fiscalizando muitas obras da cidade, fiscalizando o trabalho dos vereadores, e eu percebi, peraí, eu ocupei um pouco do meu tempo, eu fiz o trabalho que muitas vezes os vereadores não fazem na cidade e não recebi nada. Então, ao meu ver, é o seguinte, se o salário for 1.800, que é a proposta desse projeto, eu penso que seria uma bonificação, e ainda muito grande, para o vereador fazer. Porque da mesma forma que a gente, cedendo um pouquinho do nosso tempo, a gente consegue trabalhar sem custo, então seria uma boa bonificação, ao meu ver. Mas tem vereador ali que eu já ouvi falar aqui também, que merece ganhar esses 4.700. Tem muita gente, uma das justificativas que o pessoal fala é, mas tem vereador que merece ganhar os 4.700 reais, como tem vereador também que não merece ganhar nada porque não faz nada na Câmara. Como é que vocês veem esse argumento que é utilizado pelos vereadores? Deixa eu aproveitar essa pergunta, aproveitar o alcance regional da Pássaro da Ilha, porque política não é profissão, né? Eu sempre bato nessa tecla, né? Então, essa questão de merecimento é muito relativa, né? As pessoas precisam... O povo na rua fala isso, né? Ah, que o vereador for bom... Tem gente que diz assim, se o vereador ficar 8 horas lá na Câmara, merece ganhar. Mas aí você está profissionalizando a política, né? E isso é muito perigoso. Já ouvi também gente falar que o vereador tem que ter ensino superior. Se a gente cobrar uma carga horária de 8 horas e o ensino superior do vereador, aí sim você está limitando a política, a participação política a uma classe, a um grupo. E o pior, né? Se você tiver uma carga horária para cumprir na Câmara e tiver um ensino superior, quanto que a gente vai pagar de salário para um médico? Porque aí um médico não vai deixar de ser médico para ser vereador por menos que 10 mil, por menos que 20 mil. Então, a política não é profissão, não pode ser profissão. A gente não pode pensar em profissionalizar a política de forma alguma. É participativo. É a população. Outra coisa, né? É você querer se dedicar, né, à sua cidade. Então, se você por amor e não por remuneração. O nosso amigo aqui, o DJ Xuxa Viola, mandou a seguinte pergunta. Bom dia, Antônio Cláudio. Esse projeto trará qual benefício à população? Eu sou a favor do vereador voluntário. Então terá que baixar o salário dos cargos de confiança do prefeito. que me dizem, porque me, o que me dizem, acho que ele colocou o ali, o que me dizem. É, na verdade, muitas vezes é uma questão, né, é, abordada por muitas pessoas também. E no caso, quando a gente fala sobre o salário, quando a gente fala sobre trabalhar voluntariamente, a gente também corre risco, assim como já foi dito. Mas, por exemplo, os cargos de confiança, eles são colocados ali dentro da Constituição para estar. Então, vamos dizer, é tudo legalmente. A gente não pode querer, assim como já foi dito também, querer derrubar deputados e o salário dos deputados e fazer com que seja reduzido. Se nós somos muito pequenos para tentar fazer isso, então a gente pode começar a construir dentro do nosso município. Esse é o primeiro projeto que a gente está tendo de iniciativa do grupo para poder estar realizando. Então, quem sabe não, para se pensar no futuro e sentar junto com o grupo e algumas autoridades para se pensar nisso. Porque quando a gente fala sobre a redução do salário, em números, a gente está falando de uma economia de mais de 1,5 milhão durante uma gestão de 4 anos. Então, é fácil a gente saber qual vai ser o benefício que a cidade tem. Se a gente economiza com o salário dos vereadores, a gente tem mais recursos para poder estar usando em outras áreas da cidade. Nada impede. É da mesma forma que, como muitos projetos da prefeitura é feito, eles pedem aquela emenda para a Câmara, da mesma forma a gente pode trabalhar também junto com a população e estar vendo qual que são as áreas em deficiência da cidade e também da mesma forma estar colocando projetos novamente para ser aprovado para beneficiar as áreas deficientes. Então, uma coisa que a gente pensa, quando se fala em salário, muitas pessoas dizem, mas nossa, alguns vereadores ganham pouco por achar que o trabalho que fazem... Pelo que fazem e pelo que eles trazem para o governo. Só que, ao meu ver, eu penso, a maioria das vezes a gente acorda 4:30 da manhã para estar entrando 5 horas numa fábrica de tecido, pelo fato da nossa cidade ser uma cidade têxtil. E o que eu me deparo muitas vezes, Antônio Cláudio, com pessoas que trabalham no serviço público, já nas ruas, trabalhando, muitas vezes sujeito a pegar uma contaminação pela falta de segurança que tem ali, é muito pouca, que eu vi com os meus olhos. Então, não é deixar o ego da gente falar muito alto em pensar que o meu salário deveria ser maior do que aquela pessoa que acorda muitas vezes 3:30 da manhã. Então, se for, talvez seja radical pensar dessa forma, mas se fosse para escolher para dar um salário desse, eu preferia dar para aquele cidadão que acorda todo dia pela madrugada para fazer com que a nossa cidade seja limpa. Então, mas vamos pegar numa questão que a responsabilidade do vereador, ela é muito grande. Então, por ser tão grande assim a responsabilidade do valor, eles não merecem receber R$4.700 pela responsabilidade que eles têm, Zé? Mas não foi uma responsabilidade imposta. Ele quis assumir a partir do momento que ele se candidatou. Ele se colocou à disposição, né? Então, tem esse ponto. Outra coisa, vou falar da minha classe, o servidor público. Se o vereador merece, então, um servidor público que trabalha em 9 horas por dia, segunda a sexta, o salário completamente defasado, então... A gente tem que pensar muito antes de... Tem uma coisa interessante lá que acontece na prefeitura. Se por um acaso o prefeito, por exemplo, atrasar, não tiver condição de pagar toda a folha, ele não pode pagar de ninguém. Por exemplo, estamos nós três aqui. Se tivesse dinheiro para pagar só o meu e do Júlio, não tivesse dinheiro para pagar do Antônio Cláudio, então eu não podia pagar de nenhum dos três. Então, a coisa é interessante. Quer dizer que o município pode pagar quase 5 mil um vereador e o funcionalismo público continua com o salário defasado. Com essa economia de 1,5 milhão, que se fará, porque eu espero que a gente consiga, tem vereador, uma das bandeiras dessa atual legislatura, por exemplo, foi de alguns vereadores, eu acho, foi de transporte para aluno. 1,5 milhão, próximos 4 anos, tranquilo, transporte para os alunos. Uma das bandeiras do próximo prefeito, do Laércio, foi a saúde. 1,5 milhão para ser aplicado na saúde, quer dizer, é uma coisa... muito importante, né? Uma coisa a se pensar, tem que... Tá, mas muitos dos vereadores usam esse dinheiro, esses 4.700, justamente para ajudar pessoas com problemas aí de saúde, que não tem condição de comprar remédio, que não tem condição de uma consulta, para comprar uma fralda que a família não tem condição de comprar. Isso é uma deficiência do município, na verdade, né? Na verdade, o município, constitucionalmente, assim como rege o artigo 5º da Constituição, o ser humano ali, o cidadão, ele tem direito à saúde, à educação, à segurança. Então, se ele não tem nas suas mãos essas áreas ali para ele poder desfrutar. Então, simplesmente está sendo descumprido a lei e realmente ele pode recorrer e ir atrás dos seus direitos. Porque se a gente paga impostos e nesses impostos já é incluído os nossos benefícios, o porquê que um vereador ele vai ter que ganhar dinheiro para continuar beneficiando? Então, o problema maior é o seguinte: se até mesmo o salário alto dos vereadores faz com que eles tenham mais oportunidade para fazer esse servicinho assim em troca de voto. Porque a gente acompanha a Câmara ali, a gente não está aqui para falar sobre vereador A ou B ou C, nós estamos para falar sobre a realidade que está acontecendo no nosso município e no nosso país. Mas se eu chego para você ali, muitas vezes, e eu pago uma conta de energia para você, eu vou lembrar a sua cara para ir na sua casa depois para falar assim: eu me candidatei, por favor. Isso para mim não é ajuda, isso para mim não é ajuda, é troca. Então, é por isso que se as áreas do município funcionassem, a saúde fosse perfeita, a assistência social fosse completamente ali certinho, então, quando as pessoas procurassem o vereador, ele poderia tranquilamente levar essas pessoas para assistência social para que elas providenciassem a situação da pessoa. Então, muitas vezes, já que estamos falando sobre a lei e sobre o que é correto, então alguém me mostre, por favor, dentro dali, aonde que fala que esse é o trabalho do vereador, da cesta básica, pagar a conta de energia. Às vezes, muitas pessoas podem olhar e falar: nossa, o que ele está falando? Mas, às vezes, é porque a pessoa ela precisa e vai atrás do vereador, porque ela não tem outro recurso. Muitas vezes, ela se encontra numa situação, porque eu conheço a minha situação, mas não a sua. Talvez tenha pessoa que realmente tem que se sujeitar a isso e pedir para o vereador. E como tudo na nossa cidade, muitas vezes, é deficiente, então acaba o vereador tendo que... Mas não era para funcionar dessa forma, se fosse para funcionar da forma correta. Tá, uma pergunta que o pessoal geralmente... Uma pergunta não, né? Um argumento que também é muito utilizado é a questão: por que só agora correr atrás desse aumento de salário? Por que lá em 2012, quando foi aprovado aquele aumento, que passou aí para R$3.900, vocês não se movimentaram, não fizeram nenhuma ação? Por que, José? Interessante isso. Ouvimos isso de uma pessoa envolvida na política e alguém respondeu para ela exatamente isso. Não porque você, que está há mais tempo do que eu, também não fez isso. De mim, eu posso dizer para você que eu me envolvi. Eu comecei a me interessar. Na verdade, eu não tenho interesse em política. Eu sou só um cidadão que ama a minha cidade, só isso. Comecei a acompanhar as reuniões da Câmara no final do ano passado pela internet. E depois comecei a frequentar a Câmara nesse ano, começo desse ano, assim. Então foi aí que eu fui lá na Câmara e falei o que eu pensava, falei o que eu achava. Mas um pouco por conta também da crise política. A crise política acho que ela começou em 2013, né? Com aquelas manifestações, na época da Copa das Confederações, lá que teve aquelas manifestações, e a política voltou à pauta. E no país todo começou essa movimentação para redução salarial, não só de vereadores, até de prefeitos aí. E foi tiveram êxito em vários municípios, né? Como o Bom Jesus da Penha, que eu tô falando aqui agora. Né? Tem o Xuxa aqui, tá parabenizando vocês, viu? Parabéns aí, sim, eu dou valor. A Daiane também tá mandando um abraço, parabenizando vocês aqui pela atitude. Tem mais gente, Silvia também tá mandando aqui um abraço para vocês, parabenizando também pela atitude, diz que está com vocês. Tem muita gente se colocando aqui a favor. Tem muita gente também ao contrário, até agora nenhum contrário a esse plano, essa ação de vocês se manifestou aqui, mas a gente gostaria até que se manifestasse, né? Isso, é bom porque... Quem for contrário aqui. O Francisco Antônio: na minha opinião, o vereador deveria ganhar uma média salarial do município, deveria usar serviços públicos de saúde, educação e transporte. O Davi Franco, ele mandou aqui uma planilha, está lá no grupo do WhatsApp do Programa Expresso, falando sobre a evolução salarial concedida aqui pelos respectivos presidentes, né? Eu acho que ele publicou também no Facebook, é só dar uma procurada lá no Davi Franco, que você vai poder ver essa evolução salarial. E ele também, não esqueçamos também que os maiores salários do país está no judiciário. Verdade, né? Esse é um ponto. Então, uma questão de... Voltando à questão da crise política no país, né? Foi isso que me motivou. Acho que eu posso mudar o Brasil? Não posso mudar o Brasil, não posso mudar Minas Gerais, porque eu posso fazer um barulho na minha cidade, eu posso tentar corrigir o que está errado. Eu acho que se o nosso problema é corrupção, a corrupção ela vem do materialismo, dessa questão de estar apegado ao dinheiro. Então a gente precisa tirar isso, a gente precisa criar uma condição de que pessoas que sejam interessadas pelo município e não pela remuneração, né? Tanto que essa questão que você falou aí dos vereadores, que foi abordada agora, de vereador pagar isso, pagar aquilo, é que tal ponto, ao longo de 4 anos, a pessoa presta serviço a um público, não a cidade como um todo, não áreas da cidade, mas a pessoas em particular, para obter o voto e se eleger. E fica essa troca. E a cidade não caminha, porque são grupos. Não, como é que a cidade vai avançar comigo pagando uma conta de luz para uma pessoa? É um gesto bonito, bacana, tal, mas isso não devia ser feito em troca de voto e a cidade não vai ganhar nada com isso, sabe? Diminuindo o salário aí para R$ 1.800, como é a proposta, a gente não vai também aumentar a corrupção no município? A gente não corre esse risco? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque... Você não está sendo muito esperançoso? Assim... E muito inocente, Júlio? Vamos dizer dessa forma, ó. Assim como foi dito pelo Zé, algumas pessoas, elas, tipo, fizeram críticas relacionadas... Por que agora? Na verdade, eu gostaria também de começar falando sobre isso. O nosso grupo não é um grupo antigo. Eu não tenho conhecimento da política, da gestão anterior que fez o aumento do salário dos vereadores, que foi realmente o maior da história, que eu fiquei sabendo por buscar informações políticas, mas eu não era ativamente na política. Então, muitas vezes, essas pessoas que criticam, elas têm esse conhecimento, elas sabem o que aconteceu, e o meu medo é esse. Por que que elas não se manifestaram por conhecer a política? Eu escutei isso muitas vezes, assim, nas casas, conversando com as pessoas, enquanto a gente colhia as assinaturas das pessoas, e todas as pessoas que faziam esse mesmo questionamento eram pessoas envolvidas com a política. Então, o que a gente percebe? O pensamento de pessoas não envolvidas com a política é totalmente inocente. Totalmente inocente. E quando eu comecei a ser participante da política, vamos dizer assim, eu deixei de ser tão inocente. Talvez ainda seja um pouco, porque a gente aprende dia a dia e ninguém é perfeito. Mas acontece da seguinte forma. Fazendo essa redução do salário para 1.800, a gente não vai desistir da nossa luta, da nossa batalha, simplesmente por uma vitória que nós conquistamos. Porque, de verdade, eu não acredito que os nossos vereadores, os nossos representantes, mesmo olhando as assinaturas das pessoas que se são representantes do povo, eles teriam que reconhecer que esse é um projeto assinado pelo povo. A gente vê no cenário federal o que acontece, a manifestação do povo e o governo fazendo o quê? Fazendo tudo o contrário ao povo. E na nossa política municipal, eles fazem essa crítica. Nossa, olha o que o governo fez, eu escuto isso, Antônio Cláudio, dentro da Câmara, pelos nossos políticos. Nossa, olha o que aconteceu, olha o que deixou de acontecer. Gente, aqui é o espelho. Aqui é dessa mesma forma. Então, a gente corre o risco deles nem dar ouvido para o nosso projeto. Aí eu digo, se esse projeto for aprovado, pelo menos passar para ir para a mesa, para eles colocarem em votação, a nossa fiscalização não vai parar por aqui. É por isso que, com uma certa segurança, eu digo para você que não vai abrir mais espaço para corrupção. Lógico que corrupção tem em todo lugar, mas eles vão ter que ser corruptos muito longe dos nossos olhos, porque os nossos olhos, não só o meu, quanto de todo o nosso grupo, está aí para fiscalizar, e sem benefício próprio. Porque o interessante é quando você faz algo pela sua cidade sem buscar nada em troca, porque muitas vezes a gente acaba arrumando problemas, acaba escutando coisas que não deveria ouvir, por a gente defender o povo. Tá, mas esse grupo não está lá na frente pensando em ser candidato a vereador, candidato a prefeito? Eu tenho vontade de ser candidato a vereador. Então, aí, você não está usando isso agora para se promover e amanhã ser candidato? Agora eu vou dizer uma coisa para você. Diferentemente, por que que eu por ser candidato, eu deveria ser ser candidato? Eu deveria ser totalmente contra. Como que eu vou ser candidato no futuro e eu vou baixar o salário de 4.700 para 1.800, sendo que eu tenho vontade de ser candidato? Essa é que é a verdadeira. Eu fui convidado. Isso. E todo mundo sabe na cidade, e as pessoas que têm envolvimento político, não preciso citar nomes, sabe que eu fui convidado por vários para ser candidato nessa. Eu não me achei preparado, e muito pelo contrário. Eu não acho justo ver muitas vezes pessoas próximas que são professores, próximas que eu digo não de parentesco, pessoas próximas que, por ser uma cidade pequena, a gente ter acompanhar os professores, acompanhar o que eles vivem dentro de uma sala de aula e saber o que eles ganham. Então, imagina só, eu ser vereador não me faz, de forma alguma, pensar que eu vou ser melhor que um professor que me ensinou tudo que eu sei. Então, gente, não tem cabimento eu ser um vereador e ganhar mais do que isso. Aí muitas pessoas dizem, mas é só você devolver o seu salário. Não, eu acho mais justo economizar o salário de todas as pessoas, e quando for um salário justo, quando puder ter um salário justo para a gente participar como pessoas que ama, apenas assim como eu disse, uma bonificação seria, entendeu? A gente teria o nosso trabalho e lutaria pelo município. Quando chegar essa oportunidade que o vereador ganhar um salário que ele merece, talvez eu tenha vontade, sim, de ser candidato e poder fazer algo pela cidade. Eu vou fazer um intervalo comercial, depois eu quero saber como é que vai ser esse processo, então, a partir de agora. Isso aí já está protocolado na Câmara? Tá. Já está protocolado na Câmara, né? Câmara. Foi protocolado ontem? Ontem foi protocolado e agora eles têm que mandar para votação. Tá. A gente vai saber disso depois do intervalo comercial, que é rapidinho aqui no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, o seu programa de sábado. Vamos até às 14 horas de hoje, daqui a pouquinho um bate-papo com o vereador eleito aqui em Guaranésia, né? Do grande estilo. Também vou conversar com o Chico Timóteo, que é vereador eleito em Guaxupé. Tem um bate-papo com o Wilson Braz, falando sobre o Natal do Amor, tudo isso ainda hoje aqui no programa Expresso. Para você participar é o 991-248325 ou 992-04-2222. Você pode mandar aí a sua mensagem, pode mandar o seu recadinho pra gente. Vamos estar passando aqui as perguntas, os seus argumentos aqui para os nossos convidados de hoje. Já tem muita gente, inclusive o Júlio está fazendo aqui uma live, né, Júlio? Isso, e tem muita gente aqui comentando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada lá para saber o que o pessoal está falando desse nosso bate-papo. Mas eu quero saber a partir de agora, o que é que vai acontecer? Vocês protocolaram então esse ofício na sexta-feira, né? Isso. Ontem, na Câmara Municipal. E a partir de agora, como é que funciona toda essa parte burocrática? A parte burocrática é o seguinte, hoje para colocar um projeto para ser aprovado na Câmara, por um vereador é muito fácil, né? O vereador, como ele é autoridade da nossa cidade, ele pode colocar o projeto direto ali para votação, aí a mesa, já como é tudo entre eles ali, não tem muita rejeição nos projetos, que tem aquele jogo, se você votar contra, eu não voto no teu, né? Então, vamos dizer assim. Aí a gente mandou para a Câmara, aí precisa agora é passado para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele vai ver primeiro com os amigos vereadores para ver se esse projeto vai ser colocado em votação. Então, quando é um projeto popular, mesmo que tenha a prova, que são as assinaturas das pessoas, dos eleitores da cidade, segundo o que diz também na Constituição, só que para a gente não tem muita validez, vamos dizer assim, não é muito válido, vamos dizer, essas assinaturas, por quê? 5%. 5% é o que diz na lei. Só que, infelizmente, essas assinaturas é apenas para representar que a população... O desejo da população é um símbolo para saber que a população está a favor do projeto, porque passamos nas casas das pessoas e informamos para elas sobre tudo que iria ser feito. Então, agora, depois de protocolado, junto com as assinaturas, para provar que a população que tem esse desejo de que seja reduzido o salário, eles têm que ter uma, entre eles ali... Entre os 11 vereadores, 6, né, que seria a maioria, para colocar esse projeto na terça-feira para votação. Tá. Então, ainda precisa que na segunda-feira eles entrem em um acordo lá, para ver se 6 deles aceitariam esse projeto popular, e para ser colocado na Câmara na terça-feira, que seria colocado em votação para eles, a primeira votação, no caso. Mas não vai ficar ruim para os vereadores da atual legislatura aprovar um salário agora, no apagar das luzes, né? Para os próximos vereadores, não vai ficar ruim para esses vereadores dessa legislatura, já que a maioria não vai estar no ano que vem? Não vai ficar meio assim, votaram aí porque estão com dor de cotovelo? Olha, Antônio Cláudio, eu vou falar para você. Não é perigoso para esses vereadores? Eu, a princípio, acredito que sim, acredito que seja. Só que para a gente que está nesse projeto aí, que, vamos dizer assim, dessa forma, colocamos o coração nesse projeto, pelo fato da gente ver que é o desejo realmente do povo. A população da cidade realmente acha que o vereador tem que ganhar menos, tem que ter essa redução do salário. Eles acham que não tem um trabalho suficiente para o vereador ter esse salário muito grande. Então, realmente eles correm um risco muitas vezes da população olhar para eles de uma forma de despeito. Só que para a gente que está nesse projeto, a gente foi atrás deles, a gente conversou muito com eles e eu vou te dizer que eles foram endurados, de verdade. As pessoas que a gente teve contato ali, a todo momento eles disseram para a gente o seguinte, não, eu não sou a favor não. Então a maioria dos vereadores, eles disseram que eles são contra esse projeto para redução. Então, na verdade, eu gostaria agora de usar a audiência do programa Expresso para fazer um apelo. Porque a gente não sabe, eu vou falar a realidade, a gente não sabe fazer o mesmo jogo que os nossos políticos fazem, que é armar as escuras para fazer a votação surgir do jeito deles. É o que eu estou dizendo, a gente sabe da política da forma limpa, a gente não conhece esse jogo político. Então, eu queria usar a audiência do Programa Expresso para fazer um apelo para os vereadores que estão ouvindo a gente, para que, por favor, de verdade, pelo menos acredite no desejo do povo e coloque para votação. Ele não precisa chegar na terça-feira e dizer, eu sou a favor da redução do salário, não, mas pelo menos que eles aceitem o projeto popular, para que a mesa seja colocada em discussão entre a mesa, para que seja votado na terça-feira, porque é um projeto popular, é a população que deseja, e a gente que saiu nas ruas para colher essas assinaturas, o que eu mais ouvi, Antônio Cláudio, por que que os vereadores não vieram na minha casa? As pessoas, elas queriam ter esse contato com o vereador e por muitas vezes eu vou dizer para os vereadores que estão ouvindo a gente, eu escutei muito por eles, porque muitas vezes aquilo que era para eles ouvirem dos próprios eleitores deles, talvez eles não foram nas casas das pessoas e a gente, como estava passando, falando sobre esse projeto, acabamos ouvindo esse... Zé, esse projeto não esbarra em algo legal, já que a questão do fixação aí do salário dos vereadores deveria ter sido, foi votada lá no meio, acho que foi no mês de maio, quer dizer, ela teria maio, até um limite até agosto. Até agosto. Isso. E isso já foi feito lá. Sim. E agora, vai mudar de novo? Vai ter que mudar a lei? Se fosse votado, se a gente tivesse conseguido passar esse projeto lá antes, o projeto seria um projeto para fixar o subsídio da próxima legislatura. Que aqui em Guaranés é feito até até agosto. De agosto, antes das eleições. Isso. Como a gente não conseguiu, só entrou agora, então esse projeto ele vai ser para revogar o anterior, que já foi aprovado em 4.700, é isso, né? Isso. Então, para a gente revogar isso. Agora, quanto à questão... acho que dá, sim, acho que pode entrar lá e vai ser... passado para eles votarem, né? Terça-feira. Eu espero que eles... Eu quero deixar para os vereadores que são representantes do povo, então a gente está mandando esse projeto agora. Então, ponham em votação, né? E se não passar, ano que vem a gente vai tentar de novo com a próxima Câmara. E a gente vai continuar tentando. E não só esse projeto de redução, como redução de cadeiras na Câmara. Não há necessidade de ter 11. A gente vai continuar, então... Eu acho que não tem por que ter esse medo. Não acredito que seja perigoso para os atuais vereadores e nem para os próximos. Eu acho que... Não pode ser visto como despeito desses vereadores que estão lá hoje? O projeto chegou agora. Eles são representantes do povo, da população que é. Então, eu acho que... E o interessante também é que muitas vezes eles falam, mas agora, tal... quantas vezes a gente não viu projetos que sejam do interesse deles ser votado meio na correria ali para que seja beneficiado alguma pessoa que eles conhecem? Dá um exemplo essa semana aí na Câmara, na Assembleia Legislativa. Né? Então, a gente sabe que quando eles querem, na verdade, se for do interesse deles... eu falo sem dúvida, Antônio Cláudio, aqui em Guaranés só não aconteceria por causa da cobrança que vem sendo feito, por causa desse projeto que já vem sendo feito, mas vamos dizer que se fosse feito ali, vamos fazer ali a gente precisa fazer para amanhã, não, mas é meio inconstitucional, mas como eles conhecem muitos deles a lei, então não, mas a gente pode fazer assim, assim, assim, e vota ali na correria, se fosse alguma coisa do interesse deles, com certeza, mas na verdade, assim, o que mais deixa a gente chateado é saber que quando a gente fala do desejo do povo com os nossos representantes, gente, por que eles agem dessa forma? É por isso que realmente eu acho que esse projeto, eu também sou a favor dos vereadores. É porque não deu tempo mesmo, pelo fato da correria e a gente querer saber o que a população queria. A gente poderia ter colocado esse projeto antes de maio, mas acontece que a gente queria ir para a rua para saber o que, que a população acha. E é o seguinte, quando eles ficam sabendo sobre a vontade do povo hoje não importa para eles, Antônio Cláudio. E sabe o que mais me dói? mas me dói a gente chegar pelos próprios representantes e ouvir, não tem problema que, que os eleitores têm memória curta. Isso dói, dói. Porque a gente ouve da boca deles que, não de todos, mas de alguns que os eleitores têm memória curta. Como assim? Querendo dizer, eu posso fazer isso aqui agora e de boa, que daqui 4 anos ninguém vai lembrar e vão votar em mim. Isso aí é uma falta de respeito com o eleitor. Então, na terça-feira, se a maioria dos vereadores aceitarem, acatarem, aí vai para votação. Isso. A única forma é eles acatarem no projeto popular e colocarem em votação. Eles, caso eles virarem as costas, o projeto vai pro arquivo da Câmara. O projeto só não vai pro arquivo, porque a gente vai pegar ele e vamos de novo. Ano que vem de novo. Porque tem Ministério Público, tem várias formas. Tem várias formas de... Sabe? E de alguma forma, Antônio Cláudio, assim como eu disse, o nosso projeto, o nosso grupo, é poder continuar nessa fiscalização. É colocar, tipo assim, algumas pessoas dentro das suas possíveis ali, né? Porque muitas das pessoas, todo o grupo trabalha, tem seus compromissos, então dentro do que é possível, a gente revezando e fazendo essa cobrança para que a gente possa estar levando isso para frente. Por quê? Porque eu acho muito importante. Eu acho que se o dinheiro público ele fosse investido e revertido para o povo, então ele seria visto de uma forma diferente, seria. A população sentiria isso. Porque quando a gente fala sobre pagar impostos, os nossos impostos são pagos para que esse dinheiro seja revertido de uma forma geral para a população. Isso, Paulinho do Grêmio aqui mandou um abraço para todos vocês. Primeiramente, ótimo. Parabéns ao Júlio, um grande jovem lutando por melhorias para o nosso povo. Depois, ainda que seja um dos últimos atos dos atuais vereadores, não ficará ruim para eles, não. Mas que se sensibilizem e votem em conformidade com a vontade de toda a população. Redução já dos vereadores. Né, do salário dos vereadores aqui no caso, né, Paulinho? Mais um ouvinte aqui, ela não colocou o nome. Não seria a hora da população mostrar uma certa, ela colocou entre aspas, pressão na hora dessa votação na terça-feira e mostrar para os atuais vereadores que não estamos contentes com o salário e nem com a atitude deles? Nós já estamos convocando o pessoal para ir terça-feira lá, né? Porque eu acredito que eles vão, sim, colocar esse projeto para votação, sim, acho que não... E só um detalhe. Mas é uma convocação? Isso, então, aqui já é uma convocação. Sim, sim, eu vou aproveitar o espaço já e convocar o pessoal aí, pessoal que assinou, compareça lá, vão ser 3 sessões, né? Passa o projeto agora nessa sessão e depois 2 para votação. Só para responder aquela pergunta que você fez, na verdade não é legal o que a gente está fazendo. Só existe o princípio da anterioridade, como a gente ultrapassou a data de agosto, né? Porque não fica, teoricamente, essa legislatura teria que votar antes das eleições, porque não se sabia quais seriam os membros da próxima. Isso. Então tem o princípio da anterioridade. Mas eu acho que é uma questão assim, você está atendendo a vontade da população, entendeu? E eu tenho certeza que eu acho que isso não seria um problema, não. Acho que a gente parte também do princípio da moralidade. Esse é o princípio que a gente vai usar, né? Eu acho que não é... Pô, servidor público, igual citei agora há pouco, ganha um salário. E o vereador ganha 4-5 vezes mais. Isso não é uma questão muito... Seria uma questão bem moral, né? Então, o Alex Ferreira, creio que o candidato que queira fazer algo para Guaranés e melhorar mais uma cidade, ele não vai ter problema nenhum em ganhar R$1.800. Parabéns pelo projeto. É o Alex Ferreira que está mandando essa mensagem aqui. Inclusive, um abraço para o Alex. Nessa política passada, eu só vi vereador atrás de algo para seus eleitores. Vereador tinha que ganhar menos, porque os agentes de saúde que aguentam humilhação tem que ganhar um salário mínimo, pergunta aqui a Jandira Célia. A Ivani Silva, parabéns, garoto. Silvana Batista, parabéns, meninos, pela atitude. O Lázaro Caetano, parabéns. Rodrigo Laurindo, bom dia, parabéns. G Ferreira, né? O Gui Ferreira aqui. E aí, parabéns, Júlio, parabéns, o Gil Franco Gil, aqui o perfil no Facebook. Fala, galera. Então, o pessoal parabenizando vocês aqui. Terça-feira, então, tem reunião. Aproveitar a possibilidade desse projeto passar, não acontecer nessa reunião. Na verdade, é o seguinte, ó, a gente conta mesmo com a população na terça-feira, na reunião da Câmara, porque às vezes a gente até entende que a pessoa ela não tem muito tempo para correr atrás dessas coisas, trabalha o dia inteiro, às vezes chega em casa próximo das 7 horas já, mas... a gente conseguiu montar um grupo para estar fiscalizando a nossa cidade, para trabalhar em prol da nossa cidade em todas as áreas, E a gente se dispôs ali a estar buscando essas informações, mas a gente precisa do povo. Porque assim como a gente saiu de casa em casa para pedir assinatura, a gente sabe que o desejo do povo é esse. Mas a gente precisa mostrar a nossa força, e a única forma dos nossos políticos, dos nossos representantes, entender que realmente o povo é o desejo do povo, é a gente comparecer na Câmara. A gente sabe que é difícil, até pra gente, muita gente estuda, mas se as pessoas mostrar a verdadeira força, porque a única forma é a gente mostrar para os políticos que eles são simplesmente funcionários do povo. Então, é a mesma forma de uma, é o mesmo modo de uma empresa. Se eu vou chegar, por exemplo, se você trabalha para um município, então eu acho que nada melhor do que os munícipes fazer essa cobrança. Então, fica a convocação aí para o pessoal que está em casa aí comparecer na Câmara. E falar pro pessoal também, quem puder ir, vá, quem não puder, ver se tem algum amigo que pode ir lá, é importante. E tem três tipos de pessoas: tem as pessoas que são a favor, tem as pessoas que não são a favor, tem as pessoas que simplesmente não opinam, não se envolvem, não gosta de se manifestar. Mas compareça, o fato de você estar lá terça-feira não quer dizer que você é a favor, que você é contra, não quer dizer nada. Compareça, você é um cidadão na Câmara, entendeu? É, para deixar bem claro, terça-feira não vai ser votado a redução do salário. Aliás, eu não sei, reunião terça. E terça-feira também existe um outro problema que eu acho que nem vocês sabem onde vai ser essa reunião. Isso, vai isso. No plenário da Câmara, aqui no centro da cidade, ou se vai ser na segunda-feira, se você permitir, a gente poderia estar fazendo uma chamada para as pessoas aí, para estar falando para as pessoas assim o local certo. Porque acredito que na segunda a gente já fique sabendo, a Câmara já está terminando a reforma lá, eu passei lá esses dias, está ficando bacana lá, e talvez a gente já possa estar usando o nosso espaço ali, se eles conseguirem terminar ali. Perfeito. Então, com certeza terá espaço sim na segunda-feira aqui no programa. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Bom, só para finalizar, deixar esse apelo aí para os vereadores, sabe? Quero dizer para eles que no futuro, acho que você não vai ficar lembrado pelo salário que você ganha, né? Mas pelo que você faz como vereador, né? Acho que seus filhos e parentes vão olhar para trás e falar: poxa, o meu pai, o meu tio, ele foi vereador e ele votou a redução, ele fez uma grande coisa. Agora ninguém vai se orgulhar de um vereador porque ganha 5 mil. Ah, eu orgulho do meu, porque ganha 5 mil reais. Sabe, a gente tem que pensar nessa questão histórica, sabe, essa questão de o que eu vim fazer aqui, né, uma coisa grande pra cidade, né? Então, valeu, Zé. Eu também gostaria, né, de reforçar aí o que o Zé falou, convocar as pessoas, né, pra estar na terça-feira. Gostaria de ressaltar também e desde já agradecer, né, o apoio do candidato para a próxima gestão que foi eleito, Mindua, né, que sempre apoiou a nossa causa também, sempre esteve junto com a gente. Gostaria também de, aqui através do Programa Expresso, convidar ele, convocar ele para estar indo com a gente, porque é um vereador que tem muita força, é um vereador que se colocou aí à disposição do povo, e a gente sabe que ele também sempre foi contra o salário, para ele estar dando essa força para a gente na Câmara. E o Ranulfo, né, o senhor Ranulfo que também levantou a bandeira lá atrás. Isso, né? O senhor Ranulfo também, bem lembrado, para poder estar dando essa força, porque é a juventude querendo ter o seu espaço e lutar pelo município, mas a gente tem muito que aprender com eles, então talvez a presença deles possa nos fortalecer muito e possa não estar dando mais força ali para que a gente possa fazer o melhor para o nosso município e para nossa população, né, de Guaranese. Perfeito, Júlio, Zé, muito obrigado aí pela participação de hoje. É muito difícil fazer esse tipo de entrevista porque todo mundo já sabe a minha opinião, então fica até uma questão, tanto quanto para mim, muito difícil, porque eu acho que isso é um assunto que nem deveria ser discutido, né? Basta ter bom senso, né? Deveria ter sido. Pra ver que é um absurdo que os o pessoal fala, porque agora, na verdade, nem precisava de eu estar na rua coletando assinatura, né? Você já devia ter. Questão de bom senso, princípio, né? Questão de bom senso. Mas, Zé, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela atitude. Conheci o Zé pela reunião da Câmara, quando ele foi lá no começo desse ano, né, Zé? Foi a primeira desse ano, quando ele levantou essa bola e essa questão, e a gente comprou a briga junto com o Zé. Júlio, muito obrigado também. Falou, Antônio Cláudio, valeu aí pelo espaço aí, fico muito grato e obrigado mais uma vez pela audiência do Expresso aí, tá ajudando a gente. Terça-feira, então, 7 horas da noite, aí, população toda aí que for favorável à redução do salário, compareça na Câmara. Isso, e se valeu, não for favorável, pode comparecer também lá, para cada um tem o seu espaço para revogar os seus direitos, né? Óbvio, é isso mesmo. Maria Francisca está dando os parabéns aqui, Cleonice também, Wilson Braz, pessoal todo aqui mandando um abraço aqui, parabéns, garotos, fundamento baseados na ética e moral. Isso aí. Grande abraço, intervalo comercial, e eu volto em instantes conversando com o Du Mega Estilo, vereador eleito aqui em Guaranésia.